Fecheiro 22. Sumário. Até janeiro de 1989, Rowan não foi relacionada com quaisquer mortes suspeitas. Pelo contrário, trabalhou infatigavelmente no University Hospital a fazer milagres e será muito provavelmente nomeada médica assistente de neurocirurgia antes do final do ano, em Nova Orleans. Deirdre Mayfair continua sentada na sua cadeira de balanço, a olhar fixamente para o jardim em ruínas. A última aparição de Lasher, um jovem bem parecido, de pé, ao lado dela, foi comunicada há 2 semanas. Carlota Mayfair está quase com 90 anos. O seu cabelo está todo branco, embora o seu penteado não mude há 50 anos. A sua pele é de um branco leitoso e os seus tornozelos estão permanentemente inchados por cima dos sapatos abotinados. Mas a sua voz mantém-se firme e continua a ir todas as manhãs ao escritório durante 4 horas. Por vezes vai almoçar com os jovens advogados antes de apanhar o táxi do costume para casa. Ao domingo vai a pé à missa na Mother of Perpetual Help Chapel. As pessoas da paróquia têm-se oferecido para levar de carro à missa, bem como a qualquer outro sítio onde ela queira ir. Mas ela diz que gosta de andar a pé, que precisa de apanhar ar puro, que lhe faz bem à saúde. Quando a irmã Bridget Marie morreu, no outono de 1987, Carlota foi ao funeral com Gerald Mayfair, seu sobrinho, na realidade primo, bisneto de Clay Mayfair. Diz-se que gosta de Gerald. Diz-se que receia não viver tempo suficiente para ver a Deirdre em paz. Talvez o Gerald tenha de tomar conta da Deirdre depois de Carlota morrer. Tanto quanto sabemos, Rowan Mayfair nada sabe sobre esta gente. Sabe tanto sobre a história da sua família como sabia quando era uma garotinha. Ellie tinha tanto medo que Rowan tentasse descobrir quem eram os seus verdadeiros pais, disse recentemente um amigo a Gander. Tenho a sensação de que foi uma história horrível, mas a Ellie recusava-se sempre a falar disso, a não ser para dizer que a Rowan tinha de ser a todo custo protegida do passado. Contento-me em observar e esperar. Sinto, talvez irracionalmente, que devo esse tanto a Deirdre. É evidente para mim que ela nunca quis dar Rowan. Não existe a menor dúvida de que queria que Rowan tivesse uma vida normal. Há alturas em que me sinto tentado a destruir o nosso dossiê sobre as bruxas Mayfair. Ter-nos-á alguma outra história envolvido em tanta violência e tanta dor? É claro que tal é impensável. A Talamasca nunca o permitiria e nunca perdoaria se eu o fizesse sozinho. Ontem à noite, depois de terminar o rascunho final do sumário acima, sonhei com Stuart Townsend, que eu vira apenas uma vez em rapazinho. No sonho, ele estava no meu quarto e tinha falado comigo durante horas. No entanto, quando acordei, só me conseguia lembrar das suas últimas palavras. Percebe o que estou a dizer? Está tudo planeado. Estava muitíssimo aborrecido comigo. Não percebo, exclamei em voz alta ao acordar. Com efeito, tinha sido a minha própria voz que me tinha acordado. Fiquei estupefacto ao descobrir que o quarto estava vazio, que tinha estado a sonhar, que na realidade Stuart não estava lá. Não percebo, a verdade é essa. Não sei porque é que Cortland me tentou matar. Não sei porque é que um homem daqueles iria a um extremo tão terrível como esse. Não sei o que realmente aconteceu a Stuart. Nem sequer sei, realmente, porque é que Stella estava tão ansiosa que Arthur Langtree a levasse dali. Não sei o que é que Carlota fez a Anta, ou se Cortland era ou não pai de Stella, de Anta e do bebé de Deirdre. Não percebo. Mas há uma coisa de que tenho a certeza. Um dia, Independentemente do que quer que tenha prometido a Ellie Mayfair, Rowan Mayfair poderá regressar a Nova Orleans e, se o fizer, quererá respostas, dezenas e dezenas de respostas. E temo ser agora o único. Nós, os da Talamasca, somos os únicos a concebivelmente esperar poder reconstruir para ela esta triste história. Aaron Leitner, A Talamasca, Londres, 15 de janeiro de 1989. Capítulo 26. E assim continuou sem parar. Exótico, como num sonho, na sua estranheza. Um ritual de um outro país, pitoresco e sombriamente belo. Para dentro de uma frota de limusinas que os levaram silenciosamente através das pequenas e estreitas ruas, cheias de movimento e sem árvores. À frente de uma alta igreja de tijolo, St. Mary's Assumption, os compridos automóveis brilhantes pararam, um após o outro, indiferentes aos edifícios da escola em ruínas, com os seus vidros partidos e as ervas a crescerem triunfalmente em cada fissura e racha. Carlota estava nas escadas, na igreja, alta, hirta, com as mãos magras e com manchas enclavinhadas na curva da sua lustrosa bengala de madeira. Ao seu lado, um homem atraente, de cabelos brancos e olhos azuis, talvez não muito mais velho do que Michael, que a mulher mandou embora com um breve gesto da mão, acenando para que Rowan a seguisse. O homem mais velho recuou com o jovem Pierce, depois de apertar rapidamente a mão de Rowan. Havia qualquer coisa de furtivo na forma como murmurou o seu nome, Ryan Mayfair, olhando ansioso para a velha senhora. Rowan percebeu que ele era o pai do jovem Pierce. E entraram todos na imensa nave, todo o grupo, os seus passos ecoando baixinho e fortemente sob os graciosos arcos góticos, enquanto a luz incidia brilhante nos magníficos vitrais das janelas e nas delicadas estátuas pintadas dos santos. Mesmo na Europa raramente vira tal elegância e grandiosidade. As palavras de Michael sobre a velha paróquia da sua infância, sobre as igrejas cheias de gente, que eram tão grandes como catedrais, vieram-lhe levemente à memória. Poderia ser aquela mesma igreja? Devia haver agora umas 1000 pessoas ali reunidas, as crianças a gritar com vozes agudas antes de as mães as calarem. E as palavras do padre ressoavam no vasto vazio, como se fossem uma canção. A velha mulher muito direita que estava ao seu lado não lhe disse nada. Nas suas mãos gastas, de aspecto frágil, erguia com espantoso vigor um pesado livro cheio de imagens vivas e lúgubres dos santos. O seu cabelo branco apanhado num carrapito era grosso e pesado contra a sua pequena cabeça, por baixo do seu chapéu de feltro preto sem abas. Aaron Leitner deixou-se ficar nas sombras, junto às portas da frente, embora Rowan tivesse querido que ele fosse para junto dela. Beatrice Mayfair chorava baixinho na segunda fila. Pierce estava sentado do outro lado de Rowan, de braços cruzados, a olhar com ar sonhador para as estátuas do altar, para os anjos pintados por cima deste. O seu pai parecia ter caído no mesmo transe, embora se tenha virado uma vez, e os seus argutos olhos azuis se tenham fixado deliberada e diretamente em Rowan. Às centenas, as pessoas ergueram-se para comungar. Os velhos, os novos, as criancinhas. Carlota recusou ajuda ao dirigir-se para a frente e depois, no regresso, com a bengala de ponta de borracha a bater no chão com um som surdo, sentou-se pesadamente no banco, de cabeça baixa, enquanto rezava. Era tão magra que o seu fato escuro de sarja parecia vazio, como uma peça de vestuário num cabide, sem contorno de corpo dentro dela, com as pernas semelhantes a dois paus, enfiadas nos grossos sapatos abotinados. O cheiro do incenso erguia-se do incensório de prata, enquanto o padre deu a volta ao caixão. Finalmente a procissão saiu para a frota de carros que esperava na rua sem árvores. Dezenas de crianças negras, algumas descalças, outras sem camisa, observavam nos passeios rachados em frente a um ginásio degradado. Mulheres negras, de braços cruzados, franziam os olhos devido ao sol. Isto pode ser a América? E depois a caravana mergulhou na sombra densa do Garden District, para-choque contra para-choque, com dezenas de pessoas a pé por ambos os passeios, as crianças aos saltos mais à frente, todas elas avançando pela luz verde e profunda. O cemitério murado era uma verdadeira cidade de sepulturas de telhados inclinados, algumas com os seus próprios jardins minúsculos, com caminhos para aqui e para ali, a passar por uma cripta em ruínas ou por um grande monumento aos bombeiros de uma outra era ou aos órfãos deste ou daquele orfanato ou aos ricos que tinham tempo e dinheiro para mandar gravar poesias naquelas pedras, palavras agora cheias de pó ou a desaparecer lentamente. A cripta dos Mayfair era enorme e estava rodeada de flores. Um pequeno gradeamento de ferro circundava o pequeno edifício, com urnas de mármore nos quatro cantos da cobertura do peristilo, ligeiramente inclinada. Os seus três compartimentos continham 12 sarcófagos, do tamanho de caixões, e de um deles tinha sido retirada a pedra lisa de mármore, estando escancarado, escuro e vazio, à espera que o caixão de Dear de Mayfair fosse colocado lá dentro, como um comprido pão. Incitada delicadamente a ocupar as primeiras filas, Rowan ficou ao lado da velha mulher. O sol faiscava nos pequenos aros redondos de prata dos seus óculos, enquanto ela olhava com uma expressão sombria para a palavra Mayfair, gravada em letras gigantescas dentro do triângulo do peristilo. E Rowan olhou também para lá, os seus olhos de novo encadeados pelas flores e pelos rostos à sua volta, enquanto numa voz baixa e respeitosa, o jovem Pierce lhe explicava que, apesar de haver apenas 12 lugares, numerosos Mayfair tinham sido sepultados naquele jazigo, como as pedras da parte da frente mostravam. Os velhos caixões eram destruídos a tempo de dar lugar a novos enterros, e os pedaços, juntamente com os ossos, eram metidos numa urna debaixo do jazigo. Rowan soltou uma exclamação abafada. "Estão, então, todos lá embaixo?" murmurou ela, bastante espantada. "Todos a eito lá embaixo?" "Não, estão no inferno ou no céu", disse Carlota Mayfair, numa voz tão viva e sem idade como os seus olhos escuros. Nem sequer virar a cabeça. Pierce recuou, como se tivesse medo de Carlota, e um fugaz sorriso embaraçado iluminou-lhe o rosto. Ryan estava a olhar fixamente para a velha senhora. Mas o caixão estava a ser levado para a frente, com os carregadores a levarem-no sobre os ombros, com os rostos vermelhos do esforço, com o suor a escorrer-lhes da testa, enquanto pousavam o grande peso no seu suporte com rodas. Era a altura das últimas orações. O padre estava de novo ali com o seu acólito. Subitamente o calor pareceu imóvel e impossível. Beatrice estava a limpar as faces coradas com um lenço dobrado. Os mais velhos, à exceção de Carlota, tinham-se sentado onde podiam, nas pedras, em volta das outras sepulturas. Rowan deixou o olhar deslizar até à parte de cima da sepultura, até ao peristilo ornamentado com a palavra Mayfair gravada e, por cima do nome, em baixo relevo, uma longa porta aberta. Ou seria um grande buraco de fechadura aberto? Não tinha a certeza. quando se levantou uma leve brisa úmida que fez rostilhar as folhas duras das árvores, pareceu um milagre. Ao longe, ao pé dos portões da frente, com o trânsito a passar em súbitos clarões por detrás dele, Aaron Leitner estava junto de Rita May Lonigan, que se tinha esgotado a chorar, e estava com um ar derrotado, como aqueles que trabalharam nas enfermarias dos hospitais com moribundos durante uma longa noite. Até o pormenor final pareceu a Rowan como um pequeno ato de loucura pitoresco. Ao saírem todos pelos portões principais, tornou-se claro que um pequeno grupo ia para o restaurante elegante, exatamente do outro lado da rua. Mr. Leitner despediu-se dela baixinho, prometendo que Michael viria. Ela queria insistir com ele, mas a velha senhora estava a olhá-la fixamente, friamente, zangada. E ele reparara nisso, era evidente, e estava ansioso por se afastar. Confundida, Rowan acenou-lhe em despedida, sentindo-se novamente indisposta com o calor. Rita May Lonigan murmurou-lhe um adeus triste. Centenas de pessoas despediram-se ao passarem rapidamente por ela. Centenas foram abraçar a velha senhora. Aquilo parecia prolongar-se eternamente, com o calor batendo de chapa sobre eles e depois erguendo-se, com as árvores gigantescas a darem uma sombra matizada. Depois falamos, Rowan. Vai cá ficar, Rowan? Adeus, tia Carol. Cuide dela. Até breve, tia Carol. Tem de ir à Métairie. A tia Carol, eu telefono-lhe para a semana. Tia Carol, sente-se bem? Finalmente a rua ficou vazia, à exceção do fluxo constante de um trânsito ruidoso e indiferente e algumas pessoas bem vestidas que saíam do restaurante elegante e que se me cerravam os olhos com a súbita claridade. Não quero entrar, disse a velha senhora, olhando friamente para o toldo azul e branco. Ah, tia Carlo, por favor, venha só um bocadinho, disse Beatrice Mayfair. Um outro jovem, alto e esguio, Gerald, era como se chamava, pegou no braço da mulher. Por que é que não ficamos só alguns minutos? Disse a Carlota. Depois levo-a à casa. Quero estar sozinha, disse a velha senhora. Quero ir a pé para casa, sozinha. Tinha o olhar fixo em Rowan. A sua inteligência espectral e sem idade faiscava no seu rosto gasto e encovado. Fique com eles o tempo que quiser, disse, como se fosse uma ordem. E depois vá ter comigo. Estarei à espera, na casa de First Street. Quando é que quer que eu vá? Perguntou Rowan atenciosamente. Um sorriso frio e irónico aflorou os lábios da mulher. Um sorriso tão sem idade como os olhos e a voz. Quando quiser. E isso será em breve. Tenho coisas para lhe dizer. Estarei lá. Vai com ela, Gerald. Vou levá-la, tia Bi. Se quiseres, podes ir no carro ao meu lado, disse Carlota, baixando a cabeça e colocando a bengala à sua frente. Mas eu vou a pé, sozinha. Quando as portas de vidro do restaurante, chamado Commander's Palace, se fecharam atrás deles, e Rowan se apercebeu de que estavam agora num mundo familiar de criados fardados e toalhas brancas, olhou de relance para trás, através dos vidros, para o muro caiado de cemitério e para os pequenos telhados inclinados dos jazigos visíveis acima deste. Os mortos estão tão perto que nos podem ouvir, pensou. Ah, mas sabe, disse Ryan, o homem alto de cabelo branco, como se lhe tivesse lido o pensamento. Nós aqui em Nova Orleans nunca os deixamos de fora. Capítulo 27. Um crepúsculo lívido escurecia sobre Oak Haven. O céu quase não se via. Os carvalhos tinham-se tornado negros e densos. As sombras sob eles, alargando-se para absorver o resto da luz cálida de verão que se agarrava à estrada de gravilha indistinta. Michael estava na grande varanda da frente, com a cadeira inclinada para trás, com o pé na guarda de madeira, de cigarro na boca. Tinha acabado de ler a história Mayfair e sentia-se em carne viva por dentro. Sentia-se invadido por uma exaltação e por uma excitação serena. Sabia que ele e Rowan eram agora um novo capítulo ainda por escrever. Ele e Rowan, que desde há algum tempo eram as personagens desta narrativa. Durante um longo momento, agarrou-se quase desesperadamente ao prazer do cigarro e observou as alterações no céu crepuscular. A escuridão tinha-se entranhado em todo o lado da ampla paisagem, tendo desaparecido o horizonte distante, impedindo de distinguir os carros que passavam na estrada e vendo apenas o clarão amarelo dos seus faróis. Cada som, cheiro e alteração de cor fazia com que se sentisse invadido por doces recordações, algumas sem qualquer local ou tempo. Era simplesmente a certeza da familiaridade, de que aquela era a sua terra natal e que era ali que as cigarras cantavam, como em mais lugar algum. Mas era um tormento aquele silêncio, aquela espera, aqueles muitos pensamentos que lhe atropelavam o cérebro. As luzes acesas no quarto atrás dele tornaram-se mais fortes, enquanto o dia morria à sua volta. Agora era a sua iluminação que incidia nas capas pardas dos dossiês no seu colo. Por que é que Aaron não lhe tinha telefonado? De certo que o funeral de Dear Deirdre Mayfair já tinha terminado. Aaron tinha de estar já de regresso. E talvez Rowan viesse com ele. Talvez Rowan tivesse perdoado imediatamente a Michael não ter estado presente. Ele ainda não tinha perdoado a si próprio. E viesse ter com ele. E os dois falariam naquela noite. Falariam de tudo naquele lugar seguro e saudável. Mas ainda tinha mais um dossiê para ler. Mais um molho de apontamentos, obviamente destinados a ele. Era melhor lê-lo rapidamente. Apagou o cigarro no cinzeiro que estava na pequena mesa desmontável ao seu lado e, erguendo o dossiê à luz amarelada, abriu-o agora. Folhas soltas, algumas manuscritas, algumas datilografadas, algumas impressas. Começou a ler.